Revenge is keep on conceiving revenge, and hatred is keep on conceiving hatred. Vengeance is not, it's a temporary way to solve situation maybe, but it's not an everlasting way to do it. Why is it so important to be black metal, or to be on black, or not to be this and that? Why don't you just let us play your music? You listen to the music and don't read the lyrics, you would probably call it black metal, even if you were into satanic black metal. Semana trabalhar, segunda-feira não aguento mais. Underground na cidade, outro estado interior. Artista de fim de semana, pega barro, macaxeira, não aguento mais. Fala galera, estamos começando mais um podcast do Esconderijo Underground. Meu nome é Luiz Augusto Vulcanes e hoje o mundo está cada vez mais tenebroso. E aqui quem fala é Eduardo Teixeira, eu sou do Cristo Suburbano e pergunto: Satanás é você? Não, outro gato. Satanás! Venha cá, Satanás! Muito bem, esse episódio, como você viu, nós vamos entrar na escuridão. Vamos falar um pouco sobre Satanás, satanismo e satanismo na música, né, Eduardo? Exatamente, cara. Essa música é pra você, esse programa é pra você perder o medo do capeta puxar teu pé debaixo da cama. Existe música satanista? Cara, existe música e o autor ele dá aquilo que ele quiser dar pra música. E existe sim. Então, mas nesse aspecto existe? Existe sim. Existe? Nós vamos saber daqui a pouco, porque antes nós temos que falar de coisas muito importantes. Vamos para os nossos recados do Esconderijo. Tudo bem, Eduardo? Estamos aqui na área de recados do Esconderijo. Nós temos vários canais para o pessoal entrar em contato aí. Se o pessoal quiser acessar o nosso site, como é que ele faz? O site ela já está, já. EsconderijoUnderground.com. O site é o EsconderijoUnderground.com. Você usa lá o seu Google Chrome. Exato. Ou o seu Firefox. Isso. Sabe para que serve o Internet Explorer? Não sei, cara. Para que serve? Para baixar o Google Chrome, cara. Ah, baixar o Firefox, né? Pois é, serve pra isso também. E se o pessoal quiser visitar nossa fanpage no Facebook? facebook.com/esconderijounderground. E se eles quiserem entrar no nosso grupo de discussão, que é muito importante, por que que ele é importante? Porque você pode pedir o assunto, pode colocar todas as suas sugestões, críticas construtivas, elogios ou deselogios, sei lá, é o que você quiser ali. Não vale palavrão, hein? Não vale palavrão. Qual que é o endereço? É facebook.com/groups/esconderijounderground. E para assinar o feed, quem usa o leitor de feeds lá no seu Android, depois nós vamos estar resolvendo o problema do iTunes. feeds.feedburner.com/escondcast. Aliás, vou fazer um apelo, posso? Pode? Nós precisamos colocar o Esconderijo no iTunes, mas para abrir uma conta naquela porcaria do iTunes, tem que ter cartão de crédito. E eu não tenho, porque eu quebrei todos os meus cartões. Cartão de crédito é pacto, minha gente. Eu também não tenho. Então alguém aí que tenha cartão de crédito e quiser fazer esse favor para nós, cadastrar o nosso feed lá no iTunes. É isso aí. E quem quiser entrar em contato com a gente por e-mail? Olha, se você não conseguir entrar em contato conosco em nenhum desses meios ao qual eu te passei, não, eu não tenho Facebook porque eu não gosto de Facebook. Não tem problema. Entre em contato no contato@esconderijounderground.com. É isso aí, e-mail. Inclusive, lembrando, quem quiser participar da Canja, no Esconderijo. Pessoal, esse dia alguém falou, mas é de comer? O que é uma canja? Explica para esse pessoal mais novo não sabe o que é uma canja, Eduardo. Uma canja? Ah, uma canja dá uma palhinha. Explicou tudo. É uma oportunidade. Então quem quiser participar da canja, as bandas, artistas, undergrounds, cristãos que quiserem participar da canja no esconderijo, envie um e-mail para contato@esconderijounderground.com. É isso aí. Esses são os nossos. Tem mais algum recado aí importante pra galera? Cara, não. Já pegou essa. Vou fazer mais uma imitação. Agora eu tô fazendo imitação. Todo mundo que você conhece pra ouvir isso que nós vamos falar. Pode chamar, liga pra 10 pessoas, 20 pessoas. Pra ouvir falar sobre esse assunto de hoje, que hoje tá pegando fogo, meu irmão. Hoje tá pegando fogo. Já imitei um pregador no último, agora tô imitando outro nesse. Então beleza, vou pôr a musiquinha depois. Então vamos lá, vamos pro episódio. É isso aí, vamos pro episódio. isso aí, esse som aí que você ouviu foi Mortification, ou seja, nós vamos depois explicar por que que Mortification foi lançado, né? E isso tudo aí é interessantíssimo. A gente vai falando, inclusive hoje, sobre o black metal, o unblack metal, sobre o satanismo, o maniqueísmo e outras cositas más relacionadas ao assunto. É isso aí, as músicas que estão tocando no episódio, elas estão linkadas aí no corpo da mensagem, beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. O negócio é o seguinte, Eduardo, vamos começar do começo. Tem gente que não acredita em Satanás. Satanás existe? Existe. Né? Por que que nós estamos falando sobre isso? Porque nós vamos falar sobre, o Eduardo já deixou explicado aí, a gente vai falar sobre black metal e satanismo e essas coisas, então para as pessoas começarem a entender, Satanás ele existe, ele não é uma ideia, certo? Assim como Deus não é uma ideia, Deus ele é um ser real para nós, né? E eu acredito que para todo mundo, porque todas as culturas, né, tem uma, como é que eu posso dizer, essa ideia de um ser superior, né? Sim. Assim como Deus existe, Satanás também existe, ele existe. E até vou abrir um parênteses aqui, e muita gente pode dizer assim, tá, mas se Deus ele é poderoso, por que que ele permite que Satanás exista e ele tem aí poder, né? Qual que é a tua visão sobre isso aí, Eduardo? Cara, por que, Luiz? Por que? Eu quero saber também. Você também quer saber? Eu não quero. Por que que ele permite? Sabe por que que eu acho que Deus permite que Satanás exista? A minha, eu sempre tive um entendimento de Deus assim, Deus ele é criador, Deus ele não é destruidor. Aleluia. Então mesmo Satanás, porque Satanás inicialmente, pelo menos biblicamente, a gente entende que ele não era um demônio, ele era um anjo, um ser criado por Deus, com uma função, mas ele deixou que um dia o sentimento do eu, que é essa coisa do, né, de eu, deixou que esse sentimento tomasse conta dele e ele almejou ser superior a Deus. Ou seja, tem tanta gente que tem o eu, que ela não precisa nem de Satanás, ela já é um já, né? É isso aí. E ele então, ele se rebela, né? E ele se torna um anjo caído. E Deus poderia ter destruído Satanás, mas Deus não é destruidor. Amém. Deus não é destruidor. Ele apenas permite que o mal conviva com o bem, até porque eu penso, não sei, é um pensamento meu, não sei se isso é teológico ou não, mas eu acho assim, eu acho que não teria o menor sentido eu seguir a Deus sem ter a opção de não segui-lo. É fato, Deus. Até abrindo, fazendo um adendo no que você está falando, muita gente acha que o diabo foi ministro de louvor lá no céu. E isso não tem nenhuma explicação nas escrituras. Isso aí é fábula que inventaram. Satanás ele poderia ter sido um dos maiores anjos, mas ele não era um ministro de louvor. Então, assim, já abrindo isso aí, esse adendo, ele... Por que a pessoa chama ele de Lúcifer? É porque, por causa de umas traduções do grego aí, vai lá mostrar anjo de luz. Aí falam algumas traduções que chamam ele de Lúcifer. Mas necessariamente ele era apenas um anjo de luz. Era uma pessoa que, digamos, era o maior ali entre os anjos. E que... É, a Bíblia inclusive o descreve como aferidor de medida, né? O que é um aferidor de medida? Ele é o modelo, né? Por que você tem lá o fio de prumo, né? Porque se a parede tiver no mesmo alinhamento do fio de prumo, ela está na posição correta. Então o Satanás ele era um aferidor de medida, quer dizer, ele era o modelo que Deus apontava quando se referia à beleza, à perfeição, às capacidades, né, que Deus o criou. Então ele era o aferidor de medida, ele era um modelo de ser perfeito. Exatamente. Além disso também, Satanás, ele, a gente já deixa claro, como você mencionou, ele era anjo, ou seja, ele não é o antagonista de Deus. Ele não é o antagonista. Deus é Deus. Se Satanás tem alguma... Ele não é Deus, né? É, não é. Se ele quer ser Deus. Se Satanás tem algum sinônimo, esse sinônimo seria... Aliás, desculpe, se Satanás quer ter algum antônimo, esse antônimo seria anjo. Então, ele teologicamente ele existe, certo? Certo. As escrituras nos mostram, e a tradição também, porque as tradições em todas as culturas sempre apontam para seres que são maus, certo? Exatamente, e um enfrentamento, uma coisa mais assim para a gente que é cristão, a gente tem a Bíblia com a nossa regra de fé, e necessariamente a gente entende muito o Novo Testamento. Isso me leva lá a Mateus 4, a tentação de Cristo por Satanás. Satanás me apresentando para Cristo ali. Vou até abrir uma mini pregaçãozinha aqui, ô Luiz. Eu sempre quis entender por que Cristo ele se sentiu tentado a transformar a pedra em pão, por sugestão de Satanás, porque ele estava com fome. Então, sim. Eu não estava entendendo o quê? Ele ser lançado para ele subir na beira lá de um abismo ali e se jogar. O que a pessoa se sente tentada a querer se jogar de um abismo? Simples, é porque Jesus ele queria depender exclusivamente de Deus, queria depender exclusivamente do Pai. E Satanás ele utilizou a própria palavra de Deus, falando ali para Cristo, né? Ele utilizou da própria palavra de Deus, mas Jesus ele rebateu, mas também está escrito. Deu branco aqui, entrando nesse assunto que você está falando, é muito interessante essa passagem, porque você veja, a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias, certo, no deserto, isso, em jejum. É óbvio que ele tomou água, porque senão ele teria morrido, né? Porque ele estava ali como homem, então a gente não pode esquecer disso. Então ele teria morrido, mas ele não comeu nesses 40 dias. Só que Jesus, eu entendo que Jesus não foi para o deserto para ficar 40 dias. Ele foi para o deserto para ter esse confronto com Satanás. Ele precisava passar por esse processo. Só que ele foi lá, esperou um dia e Satanás não apareceu. Esperou 2 dias, 3, 4, 5, até que passaram-se 40 dias. Então eu imagino a angústia de você estar esperando por aquele momento e você está... Os dias estão passando, porque o que Satanás estava esperando? Ele está fraco, realmente. Exato. Luiz, achei aqui o texto, cara. Fala lá. O Satanás ele utilizou a própria palavra de Deus que está lá. Sim. Os anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. Ou seja, Satanás ele utilizou a palavra de Deus. Isso só mostra que a palavra de Deus, sendo apresentada de maneira mal intencionada, e a gente vê muita gente utilizando essa palavra aí, a palavra de Deus de maneira mal intencionada, aquela palavra que é santa se torna uma mentira na boca da pessoa. E Jesus ele rebateu com toda a hermenêutica ali. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, eu entendo o seguinte, se Jesus se sentiu tentado a ser jogado no alto do pináculo ali, do abismo ali, se ele se sentiu tentado a isso, é porque o desejo de Jesus era o quê? Era depender única e exclusivamente de Deus. Olha que interessante. Quando o diabo ele falou que daria todos os reinos do mundo para Jesus se prostrado ele o adorasse, é porque Jesus ele se sentia tentado que todo mundo o conhecesse. Logo, ele é lógico, como Deus ele não interfere no livre-arbítrio das pessoas, ele já mandou lá o vade retro Satanás e lhe disse lá, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Ou seja, Jesus estava dizendo que servir a Deus é uma opção. Satanás, se Jesus tivesse aceitado a adoração ao diabo para que todos o adorassem, né, já todo mundo o conhecesse para ser salvo, não ia valer nada essa salvação. E é interessante também, Eduardo, que Satanás não poderia, ele conhecendo Jesus e sabendo que Jesus era onisciente, Satanás não poderia oferecer a Jesus algo que ele não tivesse poder sobre. Exatamente. Então, quando ele oferece os reinos da terra, ele não é que ele está oferecendo a materialidade dos reinos, mas o poder sobre o ser humano, poder de influência, eu entendo dessa forma. Sim. Porque ele tem esse poder. Ele tem o poder de influenciar o sistema. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, eu entendo que ela se refere ao sistema governante desse mundo. Ele é influenciado pelo mal. É, e a gente vê depois as pessoas polarizadas aí. Alguns acham que a direita é a melhor coisa, outros acham que a esquerda é a melhor coisa, mas não, é tudo governo humano. Então você... É tudo a mesma coisa. Vai dar falha. Por quê? Porque todos eles, de qualquer forma, nos afastam de Deus. E eu vou mais longe ainda, cara. Tem gente que o quê? Toda teologia nasce com uma ideia boa, né? Só que quando aquela teologia começa a ficar extremista, ela acaba perdendo o sentido. Vamos ser sinceros? Eu vou usar um exemplo aqui, né? Vou usar um exemplo aqui de uma teologia que ela é boa, mas ela no extremismo ela fica horrível. Vamos utilizar a teologia da missão integral. Por exemplo, ela começou com uma proposta boa, só que se ficar extremista demais, ela vai perder o foco de Cristo e ela vai achar que o foco é somente as boas obras. Mas o foco é as boas obras e a mensagem do reino. Sim, com certeza. Inclusive, eu vou indicar já um vídeo da própria missão na íntegra, que é sensacional, e ele mostra essa falha da missão na íntegra. Olha que interessante, porque assim, se a pessoa começar a ficar missão integral, ela vai ficar tão assim, robotizada, que nem a teologia da prosperidade, porque assim, ela vai deixar de seguir o Cristo, vai querer seguir a ideia. É do Paulo Júnior, O Evangelho da Justiça e a Presença da Mulher, onde ele senta o sarrafo, não de maneira negativa, mas mostrando que a gente corre um risco de, quando abraçam uma determinada teologia, de nos acharmos com o direito de delegar coisas, sendo que nós não temos direito nenhum. Exatamente. Isso vai tanto para a teologia calvinista, que se julga perfeita, ou a teologia arminiana, que se julga perfeita. O que acontece, opinião minha, a gente tem que se focar no Evangelho Roots, na raiz. Com certeza. Evangelho raiz, entendeu? Eu não posso transformar Calvino no meu santo protestante. São Calvino, São Lutero, São Armínio, e daí eu não tô... Exatamente. Eu tô começando a idolatrar a ideia de alguém. Exatamente. São Augusto Nicodemos, São Caio Fábio, São Macedo. É o que acontece. E aí, quando você tem igrejas que seguem homens, quando esses homens se vão, essas igrejas acabam morrendo. Exatamente. Então, eu acho que ficou claro que Satanás existe e ele influencia as pessoas, certo? Exatamente. E é por causa dessa influência, inclusive como você citou ali do uso das Sagradas Escrituras de uma forma distorcida, que nós corremos o risco de entrar no satanismo. Vai na onda, cara. Que é o nosso próximo bloco. Vamos ouvir um som antes disso. Vamos aí, cara. O que você tem aí pra nós, Luiz? Vamos de Antidemon. Beleza. Uma banda nacional. We'll be right back. massacre, massacre, massacre, massacre, massacre, massacre, massacre, massacre, massacre, massacre, massacre, massacre. Essa massacre é demais, né, cara? Se você... Nossa, essa música é muito show, cara. Imagina assim, você tá ouvindo lá, massacre a Satanás, massacre. Como que seu, seu vizinho ouve? Lucifer, Satanás, Baal. Você tá ouvindo isso, seu vizinho tá ouvindo outra coisa. É, pode crer. Mas é isso aí, Anti-Demon. E agora nós vamos falar sobre satanismo. Então, nessa visão que a gente acabou de dar naquela introduçãozinha ali no bloco anterior, é, a gente começa a entender, então, que pode haver um culto a Satanás. Pode haver, sim. É, e ele existe, na verdade, né? Existe, tem até a Satan's Church. É, eu fiquei sabendo até um dado interessante, que diz que na Austrália tem muita igreja satânica. Tem bastante na Austrália? É, diz que tem muito. Até uma das razões do Mortification, assim, do trabalho do Mortification, foi justamente por isso, porque o satanismo é muito forte na Austrália, sabia? Certo. Só que o satanismo, esse satanismo mais descarado, digamos assim, ele é uma faceta do satanismo. Né? Cara, esse satanismo mais mascarado, eu critico tanto ele quanto a religião, cara. É tão crítico, né? Como a gente estava comentando no início, o satanismo do coração é o pior, cara. O satanismo do coração, em que a pessoa ela se foca, ela se julga em querer ser alguém maior sobre as outras pessoas, é agir como Satanás realmente quis ser. E quis ser algo maior que Deus. É, e você entra naquele versículo que diz, né, que você não pode servir a Jeová e ao dinheiro, que na verdade ali dinheiro está se referindo a um espírito, né? Mamon. Tá se referindo a Mamon. Você não pode servir a Jeová e a Mamon, porque você agrada um e desagrada o outro. Exatamente. E até o nosso pastor pregou sobre isso semana passada, e ele deixou a igreja bem assim, de cabelo em pé, porque a conclusão final que nós chegamos é de que nós estamos servindo a Mamon. Ele abriu os olhos mesmo das pessoas. Porque eu até estava conversando com a minha esposa sobre essa questão de o que é servir a Mamon, né? O que, que é o satanismo? O satanismo é você adorar a Satanás, mas não necessariamente a figura dele. Você pode adorar a Satanás se prostrando a esse sistema que é maligno. É verdade. Né? Então, por exemplo, eu cito o exemplo aqui em casa. A gente comprou uma casa dessas da Caixa Econômica lá, né? Financiada. Aí o sujeito vai lá e compra uma casa. É lícito ele comprar uma casa, não tem problema nenhum você adquirir uma casa, né? Só que o que acontece? Você compra uma casa e daí você tem que mobiliar a casa. Aí você mobília a casa. Só que agora a tua mobília ficou bonitinha e daí você descobre que o chão da tua casa não é tão bonito quanto a tua mobília. Daí você vai e vai trocar o piso da sua casa. Aí você trocou o piso da casa, daí você descobre que a tua entrada, a tua área de serviço ficou feia. Então você vai trocar o piso da entrada de serviço, da entrada da casa. Aí você trocou o piso da entrada da casa, daí você vai querer trocar o portão. Aí você trocou o portão, você vai querer colocar uma luminária. Daí você colocou a luminária, agora os móveis já ficaram feios de novo. Aí você vai trocar todos os móveis. Aí você trocou os móveis, mas a tua cozinha tá velha, você troca a cozinha. Daí você troca os móveis da cozinha e descobre que as suas panelas são feias e precisa trocar as panelas. Então você entra num círculo vicioso de consumismo, que isso é servir a mamon. Sim. E você não tem mais tempo para Deus. É verdade. E não só isso também, né, cara? Às vezes a pessoa, é aquilo que eu tava falando, a pior coisa é você ser o diabo do outro. Uhum. Próximo. Eu trabalhei com uma pessoa que se dizia cristã, mas ela maltratava tanto funcionário, maltratava tantos funcionários dela, que eu pensava assim, não é chamar atenção não, é maltratar mesmo. Não é chamar atenção, que nem o chefe chama, é maltratar mesmo. Que eu pensava, pô, essa aí tá chamando o Satanás de Jesus e não tá sabendo. Eu olhava. Sim, mas fora esse satanismo que é disfarçado até, né, porque as pessoas acham que servem a Deus, mas na verdade servem a Satanás, existe um satanismo explícito. Tem um satanismo explícito também. Só que o satanismo explícito é como eu falei, pra mim é tão infantil quanto, você pega essa molecadinha aí, fica todo satanás, satanistinha mesmo, satanás, sei lá, esse cara é satanista de pinico. Pega essa molecadinha aí que você acha o cara mal, você acha o cara do mal mesmo, não sei o que, mas o cara acorda de manhã, toma um cafezinho, dá beijinho na mãe, dá beijinho no pai, vai fazer, pega lancheirinho e vai embora. Bota uma camisa do Venom. É, eu tô falando de maneira pejorativa, que é o que o cara pode não fazer isso aí, mas o cara, ele ama alguém, e Satanás é típico do amor, então o cara certo. Passa entre alguém, ele é um cara que tem amigos, né? Começa a fazer uns negócios assim que você fala, cacetada, meu, é satanista que suco, pinico, bobinho até. É o satanista de M-E-R-D-A, né? É, você quer falar? Deixa, eu vou falar uma palavra feia aqui, gente. Sou o Alson Pen. Vou falar uma palavra feia aqui. Satanista de mim. É isso aí. E tem o satanista, que é o satanista consciente. É, tem aquele satanista, um ateu. Eu também não consigo entender isso aí. Mas ó, Eduardo, eu vou te dizer agora, eu entendo. É. Eu entendo. Porque ele não é do satanismo ateu, porque o ateu satanista é a coisa mais absurda que existe na face da Terra. É outro satanista de... Mas tem o satanista que ele é consciente de quem ele está servindo. Ele tem a consciência de Deus, ele sabe que Deus é Deus, mas ele optou por servir a Satanás. Eu sei disso, por experiência. Mas Luiz, sempre tem alguém que ele ama. É aí que tá, não existe amor em Satanás. Sempre tem alguém que ele ama. Sim, porque é um engano. É nesse ponto que eu tô querendo chegar. É porque a pergunta que eu ia te fazer, o que leva as pessoas a seguirem um ser que é supostamente mal? Cara, chamar atenção, uma às vezes é carência. A pessoa tá no meio ali, tá querendo chamar atenção de algo, então ela consegue querer atrair a atenção dela dizendo, ah, eu sigo o Satanás. Porque daí as pessoas começam a dar atenção, mas por quê? Por que que você faz isso? E começa, aí dá ibope pra pessoa, entendeu? Porque, sabe, Eduardo, existem escolas iniciáticas, eu falo sem medo de errar, porque eu falo com conhecimento de causa. É a forma como é passada a figura de Satanás para as pessoas nessas seitas é diferente. Satanás não é visto nessas seitas como um anjo mau. Ele é visto como um incompreendido, né? Exatamente. Ele é, inclusive, existem algumas, a que eu fiz parte era assim, que fala sobre a queda, que ele errou, ele caiu e ele se arrependeu. e ele hoje busca, por isso ele foi chamado de Lúcifer. Olha a explicação que eles dão, né? Por isso que ele foi chamado de Lúcifer, porque hoje ele traz luz para as pessoas. Olha que bonito isso. É, não? E é tão envolvente a coisa que, por não ter conhecimento suficientemente de Deus para entender e não ter o Espírito Santo, que a gente compra essa ideia. Eu comprei essa ideia uma época da minha vida, antes de conhecer Jesus. Entendi, cara. Sabe? Inclusive, essas igrejas satânicas que existem, eu fiz parte de uma, não vou citar aqui nomes, porque não é o caso, mas para que é principalmente para essa moçada que está aí, que nos escuta, para que eles tomem cuidado, porque eles vendem uma imagem muito bonita de Satanás, e inclusive eles fazem obras assistenciais, eles ajudam pessoas. Então vende um pacote muito bonito para as pessoas. E eles, inclusive, algumas, eles nem negaram a Jesus, eles não negam. Só que eles apresentam a figura de Jesus como um ser iluminado, um avatar, né, um ser iluminado, que veio a este mundo para trazer ao mundo uma parte do conhecimento do todo, mas que esse conhecimento, de tempos em tempos, você surgem novos avatares que vão continuar a desenvolver a humanidade. Então eles vendem uma ideia muito bem elaborada e muitas pessoas compram essa ideia. É, mas no fundo, tá tirando a pessoa do seio da família para as tetas da maldade. Exatamente. E esse satanismo, ele existe. E aí é que você vai entrar naquele assunto que a gente está querendo chegar, porque o camarada, ele tem uma banda. Vou puxar um pouco antes até, mas é que o assunto acabou puxando. O garoto tem uma banda e ele não consegue deslanchar a banda dele. E aí chegam essas pessoas, não, nós vamos te ajudar. Só que para essa ajuda acontecer, tem um preço, você tá entendendo? Tô entendendo. E aí que eu digo que entra o satanismo, que não é esse satanismo de boutique que tá por aí, que é o satanismo verdadeiro. E esse satanismo, ele existe e ele é real, e tem muita gente crescendo, prosperando através disso. É lógico. Aquela velha história, né? Satanás oferece riquezas, né? Oferece todos os reinos do mundo se prostrado ou adorar. Então a pessoa, ela vai crescer. Só que é aquela velha história. Ela só vai estar crescendo nessa linha aí, nesse plano mesmo, nessa terra. Ela está condenando a alma dela. E existe esse satanismo dentro da igreja? Cara, toda vez que a igreja, ela fica te prometendo ganhar o mundo todo e perder a própria alma... Existe. Então vamos falar disso no próximo bloco. Vamos ouvir mais um som, hein? Vamos, manda bala aí. Hoje o programa está from céu. Então vamos lá, nós vamos ouvir uma das grandes bandas de black metal. Vamos ouvir o Antastor. Thank you. Beleza. Cara, então, a gente tava falando sobre satanismo dentro da igreja, né, cara? Isso. Então, vamos falar de maniqueísmo. Maniqueísmo... foi uma... Explica aí pro povo o que é maniqueísmo. Maniqueísmo foi uma ideia que surgiu por um bispo lá das antigas, lá no século 3, como sempre. Por que século 3? Porque foi a maioria da... Foi o quê? Foi onde o cristianismo se tornou institucionalizado. E houve a mistura do paganismo com o cristianismo. Então o Maniqueu, ele foi um bispo que ele trouxe a ideia do quê? Da luta do bem contra o mal, mas do diabo como sendo a antítese de Deus. Tem uma imagem que circula muito, há muito aí pela internet, que é Jesus tirando uma queda de braço com o diabo. Ou seja, querendo mostrar o diabo em pé de igualdade com Jesus. E como a gente já disse anteriormente, o diabo, ele não é antítese de Jesus. Ele é o quê? O antônimo do diabo é anjo. Ele, Deus, ele está acima de todas essas coisas. Ele não tem como, assim, como você mesmo explicou, tem aquele lance da pessoa escolher o que está entre o bem e o mal. Tem tudo isso aí. E a pessoa, ela segue, ela escolhe o caminho dela. Porque Deus é um Deus de amor. Ou seja, no amor não existe interferência na vida da pessoa. Ela escolhe, através do amor, sendo constrangida pelo amor de Deus, a segui-lo, né? E o maniqueísmo é isso, é querer dar a mesma força para Satanás, a mesma força que tem Deus. E aí a gente... É, ele coloca Satanás como um outro Deus, né? Exatamente. E aí a gente vê... Olha, eu vou ser sincero. Vê alguns livros que, pelo amor de Deus, vê testemunho... A gente vê isso muito na... Eu falo... Desculpa te contar. Eu falo sabendo do que eu estou falando. Porque eu sou pentecostal. Mas a gente vê muito disso na igreja pentecostal. Cara, vê muito isso. Eu já fui de igreja pentecostal. Hoje eu opto por uma igreja tradicional. A pessoa, ela dá a mesma força para Satanás... E aí começa a surgir algumas literaturas e, pelo amor de Deus, gente, não leia esse livro. Não leia esse livro, pelo amor de Deus. Começa a surgir uns livros assim da Divina Revelação do Inferno. Pô, e o que eu faço com o livro de Apocalipse? Divina Revelação é quando a pessoa é arrebatada, vai lá, anda com Jesus e fica lá no inferno, lá olhando as coisas com Jesus. Eu falei assim, pô, se o inferno... Ó, eu vou ser sincero, Satanás não é gestor do inferno. Satanás não é gestor do inferno. Vou repetir a terceira vez. Satanás não é gestor do inferno. Muito pelo contrário. Ele morre de medo do inferno, porque o inferno está reservado a ele e aos seguidores dele. É, o inferno é o destino dele. Exatamente, Satanás ele foge do inferno. Então, assim, fuja desses testemunhos de gente que diz que desceu até o inferno, que tá mais pra surto, e viu ali as pessoas sendo atormentadas e o Satanás lá com o tridente. Não, pior que isso não é o Satanás com o tridente. O pior é o Satanás sentado numa mesa de reunião, parecendo uma mega empresa, definindo qual vai ser a próxima moda. Fuja também de livro de satanista que se converteu, mas ele traz mais, ele traz outro maniqueísmo de dentro da igreja. Ele traz outro maniqueísmo. Fuja de livro desse cara aí que é um satanista que se converteu, e que ele não se converteu, muito pelo contrário. Ele cristianizou o satanismo dele. Eu tô aqui fazendo essa denúncia, que não é assim, é aquilo que eu te falei, não cito o nome, mas vocês sabem quem é. Fuja desse cara aí, esse cara eu acho incrível. Ele entra dentro de igreja, os testemunhos... É os caras que guerreavam com fogo? Meu, faz parte dessa turma, entendeu? Foge, foge dessa turma aí também. Tem umas bruxas também nos Estados Unidos? Foge. Só que você foge dessa gente, porque essa pessoa, ela cristianiza o satanismo, ou seja, traz o maniqueísmo de novo, né? Não sei nem se é certo eu falar cristianismo. Eu tô falando por referência, cristianizar o satanismo, é referência. Ela tá trazendo, assim, outro dia eu vi um testemunho desse camarada, me fez assim, fez eu desistir de vez isso aí, do neopentecostalismo também. Esse cara vai e diz que ele entrou dentro uma igreja para jogar as magiquinhas deles, né? Contra lá os pregadores. E pregador que dá bola para isso também tá entrando na infantilidade desses caras. E aí o pregador disse que teve uma revelação que tem satanista dentro da igreja. Aí ele, meu, tô perdido. Aí ele foi andando, aí Satanás na orelha dele, vai lá receber a oração daquele presbítero, que aquele presbítero rouba dinheiro da igreja. Né? O cara foi lá porque a oração não ia fazer efeito. É uma imbecilidade dar ouvido a isso, gente. Pelo amor de Deus, você que tá caminhando na fé agora, eu até entendo que você, tudo que falam é lindo e maravilhoso, mas pra quem é já das antigas e fica dando ouvido a isso, cara, meu, você tá perdendo o conhecimento na palavra. Você tá se focando em outras coisas. Ou seja, o inferno vai ser inaugurado por Satanás. Ou seja, Satanás, ele não é gestor do inferno. Ele morre de medo do inferno. Crente que fica em briga com satanista é duas crianças brigando por um pedaço de pipa que tá no ar. Caiu a pipa no chão, as duas estão brigando, saindo na porrada. É outra coisa que, sim, perde o tempo, cara. Vai evangelizar, vai fazer obra social, que você ganha muito mais. Certo. Isso é isso, é você dar força pra Satanás, a mesma força que Deus tem. E existe mesmo. As pessoas, elas dão mais poder, às vezes, até a Satanás do que a Deus. Eu vejo pessoas, assim, é muito comum eu ver pessoas dizendo assim, porque o inimigo tá atuando, o inimigo tá impedindo, o inimigo, sabe? Para com isso, gente, né? Jesus, ele foi muito claro, ele falou assim, em meu nome expulsarão demônios. Cara, batalha espiritual. Demônio manifestou, eu creio nisso, porque eu já, lógico que existem manifestações, mas a gente repreende, expulsa em nome de Jesus. Não tem que ficar dando muita bola. É que nem esse pessoal que fica fazendo entrevista, sabe? Aquela coisa. Eu quero ser que você quer matar deles. Aqueles que usam calça, usam brinco. Aqueles que não têm compromisso com Deus, né? E aqueles que não é dissimista. Eu também eu mato. E aqueles que é dissimista? Não posso, aquele não pode. Aqueles que é ofertante, você pode fazer uma coisa com eles? Não! É, parece cabra cega, de onde você veio, de trás do monte. Sabe, é uma coisa sem pé nem cabeça, você ficar dando ganja, né, pro diabo. Não, e tem mais, assim, nem sempre manifestação demoníaca é isso. O que que Jesus, tá lá na Bíblia, que Satanás entrou lá no corpo de Judas e Judas foi lá trair Jesus, cara. Ou seja, quer expulsar demônio? Vai estudar as escrituras. Sim. Aliás, quer evitar possessão maligna? Estude as escrituras, internalize as escrituras dentro de você. E a Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo, né? Ele fugirá e de ele nós. Fugirá. Se você, porque ele vai querer te influenciar pro mal, claro que vai. É a função dele, não faz mais nada do que a obrigação dele. O que eu chamo de batalha espiritual aí, não é nada mais, nada menos que a oração. Não Sim. é você ficar no ódio pro diabo, não é você ficar assim, parece que essa batalha espiritual de hoje ensina que se tudo está amarrado na sua vida, é porque tem uma obra satânica. E Satanás, ele quer roubar a tua santificação, ele quer roubar a tua santidade. A gente pega lá o livro de Jó. Satanás, ele, Deus permitiu, Deus limita o diabo, viu? É só você pegar lá Jó, Deus limita o diabo. Ele fala assim, não toca na sua vida. Ah, Satanás, esse cara só te adora porque ele tem esses bens. Deus, tira tudo dele, mas não toca na sua vida, não toca nele, não toca no... Deus limita o diabo ainda. É, esse texto, ele deixa claro que Satanás pode, de repente, tocar em algo teu? Pode. Mas com a permissão de Deus. E se Deus, entendo assim, Eduardo, se Deus permitiu, é porque há um propósito. E tem mais, hein? E tem mais. E Satanás quer roubar da pessoa a santidade. Olha isso. Esse cara te adora porque ele tem bens. Ele adora pelo que ele é. Ele adora assim, ele adora. A essência da adoração já está na pessoa. Ou seja, vai lá. Pode ver que você está errado. E é o que está acontecendo, porque as pessoas, tá tudo bem, Deus é maravilhoso, tá tudo mal, Deus me esqueceu. É, por aí mesmo, cara. Então, assim... E isso, para mim, é obra maligna. Então, assim, a pessoa ela adora Deus pelo que ele é. Eu só fica nessa viagem aí de querer fazer exército, de querer se vestir de soldado, de querer falar, não, nós estamos numa guerra, não sei o que, Satanás olhando em nosso derredor, porque ao nosso redor existem anjos. Exatamente, as pessoas também não entendem de geografia, né? Porque a Bíblia é bem clara, né? Que ele anda em derredor, mas Deus, os anjos do Senhor acampam-se ao redor. Exatamente, cara, então assim, às vezes Satanás ele amassa só um pedacinho de papel e joga na cabeça da pessoa, a pessoa, ai, só dá um ai, aí ele, opa, ele gritou ai, aí começa a amassar mais um papel, mas aí começa a dar pedrada e a pessoa não sabe do que tá rolando. É isso, cara, maniqueísmo é você dar a mesma força para Satanás que Deus tem, e isso é impossível. E isso, eu acredito que é isso que muitas vezes acaba levando, aí vamos entrar no tópico do podcast, a bandas que propagam essa mensagem, e dentro do rock existe uma categoria de rock que foi mais a fundo nisso, né? Isso. Black metal, é isso? Exatamente, o metal negro, black metal. Então, o black metal, aonde que ele... Bom, isso a gente vai falar no próximo bloco. Antes nós vamos ouvir aí uma banda nacional, vamos sortear aqui na roleta, depois na postagem você fica sabendo, vamos escutar uma sonzeira aí. Daí na volta a gente vai falar um pouquinho sobre black metal. Sobre o black metal e a resposta que seria o One Black Metal. O black metal, ele é, na sua essência, satanista, Eduardo? Exatamente. Bom, essa foi a proposta original. A proposta original lá, nascida lá com Venom, a banda Venom, aí ela lança uma música chamada Black Metal, né? Isso. O nome da música, ela já virou o estilo. E ela começou a ficar mais forte na Noruega, onde os supostos adoradores de Satanás começaram a tocar fogo em igrejas. Inclusive destruindo prédios históricos, né? Exatamente. E além do mais também, começaram a surgir estilos dentro do black metal, como o Nazi Black Metal, né, que é o nazismo, black metal nazista, e tem também o black metal depressivo, que a pessoa só fala da questão assim, se você ouvir as letras, é só da angústia da alma mesmo, né? Certo. É aquela coisa suicide, né? Suicide black metal, né? É um metal, um black metal mais depressivo, caído pro suicídio. É, a coisa ficou tão assustadora, né? Que as próprias gravadoras independentes meio que gerou até um medo nessa galera, né? Exatamente. E aí surge qual banda? Mortification. Até o próprio produtor, que eu não me lembro o nome, mas inclusive vai ter aí abaixo no link um documentário muito bacana que é Light in the Dark, né? A história do un-black metal ou black metal cristão, se você preferir, na questão do estilo musical. Que inclusive a galera do black metal não reconhece. Não reconhece. Como estilo musical, né? É, só que daí o que acontece? Surge o Mortification, porque o próprio produtor falou, poxa, tá precisando de uma luz no meio dessa escuridão toda aí. O produtor viu isso aí, cara. Ele olhou isso aí e falou assim, nossa, tá precisando de uma luz, cara. O negócio tá feio. Lançar uma mensagem mais positiva, uma mensagem mais Deus pra essa galera aí. E isso acabou fazendo com que os cristãos que curtiam o som, né? Exato. Se mobilizassem. É, e aí a gente vê bandas como Anteto, começa a ver outras bandas aí surgindo, e o pessoal começa o quê? Trazer a mesma musicalidade do black metal, quer dizer que a música nem sempre quer dizer que a música é atrelada à ideologia, a música é música. letras que tragam paz, letras cristãs, mensagens da Bíblia ou até músicas de combate ao cremonhão. É, começou a surgir um movimento bem, bem legal, mas assim, pra quem pensa que é só no campo da música, assim, que ah, legal, começou a aparecer um monte de música. As bandas cristãs, elas, de black metal, elas sofrem uma represália bem grande, né? Ó, só pra você ter uma ideia, um dia eu conversei com um amigo meu que curtia death metal e black metal, ele não é cristão, mas um dia eu comentei, pô, cara, você já ouviu o Antidemon? Eu falei assim, ah, meu, essa banda tá perdida no movimento. Eu falei assim, como assim perdida? Aí ele fez aquele sinal lá de querer socar, entendeu? Aquele sinal lá, tipo, de punho fechado batendo na mão, fazendo esse barulho aqui, ó. Né? E aí eu falei, ô louco, cara, os caras trazem uma ideia tão boa, pra que tudo isso aí? Aí ele ficou quieto na dele, aí ele não quis entrar muito nesse assunto. É, inclusive o Antidemon, eu vi um testemunho do Batista, um dia eles estavam indo de trem tocar numa parada aí, e os caras simplesmente atacaram eles, cara. O Batista, ele apanhou com o próprio pedestal de microfone. É, pra você ver, né? Os caras, eu conheci gente que curtia black metal na sua essência, que é, diz que curte, né? A pessoa, se ela escrevesse, ela poderia achar a música um sonsaço. Mas se ela descobrisse que as letras eram cristãs, ela deixava de curtir a música na hora. Esse gente é assim também. Certo. Eu vou passar aqui pra galera, só pra o pessoal que tá interessado no assunto, uma lista de bandas de un-black metal, ou black metal cristão, que são sensacionais. Inclusive algumas, como o Crimson Moonlight, está sendo considerado assim como uma das melhores bandas de black metal que existem. Entendi. Né? Então, ó, Antestor, Crimson Moonlight, Slethwalk, A Hill to Die, Upon, tudo isso aí vai ter link. Ó, tem o Ward, Eigbor, Light Shall Prevail, Drotnar, Divine Symphony, Frost Like Ashes. Tem muita banda boa nessa área. Você que curte esse som, né? Não é minha praia muito, mas é assim que curte. Tem muita banda cristã de qualidade nessa área. É verdade, né, cara? Até porque pra tocar black metal, cara, o cara tem que ser músico. Eu tenho umas bandas nacionais também pra passar pra galera. Tem o Abhorred Devil, Ceifadores, Dark Knight, Umbra e Valeron. Tem uma banda nacional aqui que eu vou até fazer um jabá deles, que é o Lucifer Doom, uma banda do Rio de Janeiro. Aliás, vamos ser sinceros, a galera do black metal é meio que lembra o pessoal, ou aqueles skinheads nazis, os nazi punks, né? Eles são meio assim, eles são muito radicais, cara. Tem, porque assim, o que acontece, tanto que tem um nazi black metal, né? Um black metal nazista também. Um dos seus expoentes é o Vark Virgens, que era do Burzum. Exatamente. E eu vejo assim que é aí que eu entendo que existe realmente uma influência maligna. Porque para a pessoa chegar nesse nível, ela tem que estar influenciada por alguma coisa. Porque por mais que o ser humano seja mal e depravado, todo ser humano tem uma centelha boa dentro de si, né? Tem, mas assim, a gente tava falando da questão do black metal da Noruega, né? Inclusive, até entre eles mesmo, esse tal de Wagner de Burzum matou o melhor amigo dele, do Mayhem, que era o Euronymous. Matou o melhor amigo, hein? Pois é. Então, assim, então, é umas coisas do cão mesmo. Muito louco isso, cara. Então, é nisso que eu digo que existe realmente a influência, sabe? Existe a influência e a gente precisa conscientizar essa garotada. Não dá pra brincar com o mal. Não dá, não dá, gente. É assim. Bata, quando eu falo. Quando, que nem você tava falando anteriormente sobre a questão da batalha espiritual, essa coisa que existe de uma forma boba até dentro da igreja. Agora, o mal, ele existe, e o mal não é um brinquedo, né? Ele não é uma brincadeira. E muito dessa garotada, eles entram nessa vibe, como diz você, mais por diversão, mais por ser diferente, mas se ele não tiver uma mente preparada, não tiver um conhecimento bem estabelecido das coisas, ele vai se deixar levar. É verdade. Ó, melhor batalha espiritual que essa, Luiz, não é você enfrentar o mal de cara, como ensinam esse movimento. A melhor batalha espiritual é teme ao Senhor e aparta-te do mal. Exatamente. E ter uma igreja, aí sim, falando de igreja, não de instituição, mas ter uma igreja voltada para o ensino da palavra de Deus. Exatamente. Porque a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ah, é verdade, cara. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. A melhor batalha espiritual é essa. Se o teu olho direito estiver pecando, arranca ele fora. É melhor você ir caolho pro céu, é melhor você ir caolho para aquilo que é o propósito de Deus, do que você ir com o corpo inteiro pro inferno. Eu acho que é isso aí, cara. Quer batalhar espiritualmente? É orar. Batalhar espiritualmente é ler as escrituras, compreender as escrituras. Batalhar espiritualmente é se afastar do mal. Não é você pegar teu peixe de prótons e sair caçando fantasma. Exatamente. E aí sim você vai poder cumprir aquilo que Paulo falou: examinar tudo e retende o que é bom. É, examine tudo e retém o que é bom, meu irmão. É, às vezes você quer. Você acha que batalhar espiritual é você falar assim: não, vamos destruir as hostes do diabo. Destruir as hostes do diabo é pregar a palavra de Deus. É simples. É, você pregou a palavra de Deus, a pessoa ouviu e ela foi tocada por aquela palavra e ela se abriu ao Cristo. Cara, já quebrou toda a malignidade sobre a vida da pessoa. Aí o resto, ela caminhar, ela prosseguir e conhecer o Senhor. É, eu acho que o pessoal se apegou muito naquela parte, quando Paulo fala sobre a armadura, né? Armadura de Deus. Eles entraram muito numa armadura, só que eles viram essa armadura de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais materializada. Mas se você olhar ali os elementos da armadura, Paulo está fazendo uma comparação, é o evangelho, é a palavra, é a oração, é a salvação. Cara, é que aquelas armaduras de Deus que a pessoa ela coloca na cabeça, ela tentou exteriorizar, mas não, ele fez como você mesmo disse. É uma analogia. Dentro da hermenêutica da palavra, aquilo é uma comparação. E outra, se você pegar Efésios todinho, ela está voltada, a carta inteira está mais voltada a relacionamentos com pessoas, com suas famílias. É, aquilo ali é para mostrar como você deve se relacionar com a sua família e com o seu próximo. Efésios é um livro muito lindo, assim, porque ele mostra um Deus transcendente, né? Ele te mostra a coisa da espiritualidade, da comunhão com Deus. Gostei da sua palavra transcendente, gostei da sua palavra, porque o que acontece? Se você trouxer Jesus para o âmbito da religião, Jesus ele vai ganhar de argumentos com Buda, com Confúcio ou qualquer outro. Vai perder argumentos com outros também. Por quê? Porque você trouxe Jesus para o plano da religião. Agora, se você transcende Jesus, ele está acima de todos eles. E aí você para até de querer ter essas brisas malucas. Então, o que eu queria, eu acho que a gente já estamos com uma hora aí, né? Juntando com as músicas aí, vai dar um bom tempo. Exato. Eu queria assim deixar pro pessoal o seguinte: existem movimentos artísticos e culturais, e não é só no black metal, existem movimentos artísticos e culturais que são voltados para o satanismo. Às vezes a pessoa não precisa nem mascarar o nome diabo, mas a música é pornografia. Exatamente. Uso de drogas. Apologia às drogas, a esse sexo feito de forma irresponsável. Então, assim, nada mais satanismo que isso, gente, a nível consciência. Só que as pessoas tendem a achar que o rock, por ter esse estereótipo do escuro, né, do cabelo comprido, né, esse visual mais ousado, digamos assim, tende a criar um estereótipo de que isso é mal. No próprio documentário tem uma frase que eu acho sensacional, que fala isso: a música, ela é música. Agora, para onde você vai direcionar essa música que é a questão. E isso é uma decisão pessoal. Porque tem gente que usa muito, eu sei que estamos terminando, mas eu tenho que falar isso. Fala aí. Tem gente que usa muito essa questão do diabo, assim: ai, o diabo me tentou, o diabo me fez fazer aquilo. Cara, você só vai fazer se você quiser. Exatamente. O que a carta de Tiago diz? Ninguém pode ser tentado por Deus. E aqui a gente também pode utilizar diabo. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. Exatamente. O diabo pode chegar para você e dizer assim: ó, eu quero que você pegue um bebê recém-nascido e corte ele no meio e me ofereça sacrifício. Mas a decisão é tua. Exatamente. Você só vai fazer isso se você quiser fazer isso. Não vai dizer que eu estava em transe e eu não sabia o que estava fazendo. Ah, peraí. É, e adorar Satanás é tão estereotipado quanto adorar um deus na religião. É muito estereotipado. Então, o que eu quero deixar pra galera, até já vou fazer minha consideração final aqui, é isso. É, existe o mal, existe a influência do mal, porque ele é senhor deste mundo, não do mundo, do planeta Terra, mas do sistema, que é um sistema, como a gente falou lá no início, que nos afasta de Deus, que toma o nosso tempo para Deus. Então, o mal não está só numa canção mais pesada, com uma voz gutural, mas está, de repente, até numa obra assistencial lá que você está fazendo, achando que está sendo a melhor pessoa do mundo, e, na verdade, aquilo está te afastando de Deus, né? Então, existe esse mal. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que orar, buscar a Deus e pedir para Ele abrir os nossos olhos para saber o que nos leva para perto dEle e o que nos leva para longe. E optar na nossa vida. Quem nós vamos servir? Vamos servir a Deus ou vamos servir a Mamon? A opção é nossa. Nunca ficar nessa subjetividade, cara, mas ficar na objetividade da palavra de Deus. É, isso, a minha consideração é essa. Nem vou dar dica, que tem tanto link nesse post, que se eu for pôr mais um... Ah, beleza, pessoal. Então vamos encerrar, né? Aham. Daí a gente vai deixar um som rolando, né, pra deixar aí na sequência aí pra galera. E vai ter outros links na postagem. Faz tua consideração final aí. Beleza, vamos lá. Eu, Eduardo, eu quero agradecer, eu agradeço a Deus por esse momento, por ter falado, por estar papeando, e eu desejo que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo conforte cada coração, guie vocês, utilize esse bate-papo e até mesmo o documentário abaixo para enriquecimento da sua fé e até mesmo para evangelismo. E é isso, curte lá também a página do Cristo Suburbano e do Esconderijo Underground. Pode crer, longa vida ao rock and roll. Pode crer. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Amém. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Então tenho essas bandas de black metal. Deixa eu ver se eu baixei um negócio aqui. MPB, mixtape. Que a gente tem que combater o quê? O maniqueísmo que a igreja evangélica entra. Aí me vai ainda o próprio líder da igreja falando que outro dia o diabo estava tão forte contra ele que ele não estava conseguindo pregar. Ele estava se sentindo oposição e Satanás. Ele estava tentando de um lado, Satanás do outro, e tinha bruxos dentro da igreja lá. Aí eu falei assim, meu... Aí, assim, primeiro bloco. Aí a gente acha que vai tocar uma música, né?